Boa noite, gente. Uma alegria estar aqui com vocês novamente. Eu vou refletir sobre uma passagem de Paulo que saiu no Evangelho lá de casa segunda-feira passada e que sempre que sai a gente reflete sobre novas camadas que a gente vai percebendo. Na medida que a gente vai amadurecendo na vida, a gente vai vendo cada vez nuances diferentes naquele manancial de sabedoria e libertação que é o Evangelho de Jesus para a nossa vida. E é uma passagem de Paulo, que ele manda numa das cartas à comunidade dos Coríntios, que a gente conhece, e eu queria fazer algumas reflexões hoje sobre ela, porque a ideia é exatamente essa: qual é a dose certa do Evangelho para a minha vida, para a vida das pessoas que estão do meu lado? Mas não é somente essa, é qual é a dose certa do conselho quando eu vou conversar com alguém? Qual é a dose certa do conselho quando eu vou conversar com os filhos? Qual é a dose certa da instrução quando eu vou conversar com os alunos? Qual é a dose certa da conversa com um amigo que está sofrendo, que está desabafando comigo, que está vivendo um momento de dificuldade? Até onde eu posso falar e ajudar e posso, na verdade, atrapalhar? É um pouco sobre isso que eu queria que a gente refletisse. E Paulo vai dizer assim: eu fiz-me fraco com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. É como se ele estivesse dizendo aqui para a gente que ele está tentando se adaptar ao ouvinte, não importando como seja esse ouvinte, para que, falando com todos os ouvintes que ele possa, conseguir elevar a consciência de alguns, salvar alguns. Eu uma vez tentei fazer uma coisa que não deu certo. Eu lembro que a primeira vez que eu, assim que eu casei, eu fui fazer macarrão. E na época não era tão fácil entrar na internet e botar como fazer macarrão. Eu simplesmente achei que você botava o macarrão, era eu e minha esposa, eu coloquei o pacote inteiro achando que era o suficiente para duas pessoas, era muito macarrão, e deixei lá por 50 minutos. Eu achei que macarrão levava uns 50 minutos para ser feito. E quando eu fui pegar o macarrão, só tinha uma papa, né? Outra vez eu coloquei umas 3 xícaras de arroz. E o arroz foi virando pipoca, foi saindo, foi saindo, foi saindo, foi saindo. Mas isso não foi suficiente para eu entender sobre doses da vida. Teve uma vez que eu quis aprender a cuidar do jardim da casa. E o efeito de tentar cuidar do jardim da casa foi matar todas as plantas, sem exceção. Matei todas. Aí eu contratei uma pessoa para ajudar e fiquei vendo quando o jardineiro chegou. E comecei a observar que ele sabia que para cada planta tinha uma dose certa de água. Tinha plantas que tinha que aguar todo dia, tem plantas que é uma vez por semana. Bambu, às vezes, você coloca só um pouquinho de água. Tem planta que tem que ser na sombra, tem planta que tem que ser no sol, tem planta que você tem que podar, tem planta que você nem deve tocar. E aí, quando ele estava fazendo aquilo ali, eu fiquei pensando: poxa vida, a vida é muito isso, né? E olha que eu meio que já fazia isso no consultório, mas a gente tem que pegar aquela experiência e pensar na vida como um todo. No fundo, no fundo, quando a gente está lidando com as pessoas, e essa foi a metáfora que esse jardineiro me trouxe sobre a vida e a minha experiência tentando frustradamente fazer macarrão e arroz, embora hoje eu sou o melhor especialista em cuscuz da família, porque eu aprendi a fazer muito bem o cuscuz, é a dose certa. E Paulo vai trazer isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai conversar com alguém, ou quando vão conversar conosco, porque também eu tenho que saber o seguinte: se eu for pedir conselho a alguém, no momento que eu estou muito fragilizado e que eu preciso só de um abraço, se for pedir uma pessoa que só dá carão, não vai me ajudar. Sabe aquela pessoa que nem lhe escuta, já vai dando sermão? Eu falei para você, eu lhe disse que ia dar errado. Se você já sabe que a pessoa reage assim, e tudo que você quer, eu estou aqui com você, vai passar, não converse com ela. A gente também tem que saber, sobre essa dosagem, quem eu devo procurar, em que circunstâncias. Porque tem pessoas que, em vez de nos ajudar com um conselho, às vezes com um silêncio, nos faz se sentir culpado, se sentir mal, reforça nosso sentimento de mal-estar. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter quando a gente vai ajudar alguém é empatia, para entender qual é a capacidade emocional daquela pessoa de ouvir o que eu tenho para dizer. Será que ela tem capacidade de ouvir? Será que ela está pronta para ouvir? Às vezes, não sei se já aconteceu com vocês. Vocês podem fazer, vou fazer uma votação aqui. Quem aqui já perdeu algum amigo porque contou uma verdade? Levanta a mão aí, por favor. Tá vendo? Ó, a estatística tá aqui. Quem é? Tipo assim, a pessoa. Quem é que já deu uma notícia de que alguém estava sendo traído e em vez de ajudar, perdeu a pessoa que conhecia assim? Ó, pode ver. Tá vendo? As pessoas, elas. Jesus fala assim: não lançais pérolas aos porcos. E aqui a metáfora é outra. Não é que essas pessoas são porcas, mas nesse sentido que eu quero trazer agora é que. Ah, não tem maturidade, não está pronto para ouvir. Tem gente que diz para você: pode me dizer sua opinião, eu quero, e você sabe, ela não quer. Se eu disser, ela vai ficar com raiva de mim. Não, pode ser sincera, a pessoa não quer que você seja sincera. Ela quer que você engane. Tipo assim, a pessoa está numa relação terrível, tóxica. E o que é que você acha? No fundo, ela quer dizer assim: diz que eu continue tentando, que ele vai mudar, ou que ela vai mudar, é uma fase. Porque a pessoa está lá, está envolvida, está enganada, não quer sair. Se você for dizer a verdade no momento errado, você perde o relacionamento. Então, o primeiro movimento, quando eu vou conversar com alguém, isso vale para filho, porque os filhos têm níveis de maturidade diferente. É uma coisa importante saber com relação a filho é o seguinte, que se você tem cinco filhos, três filhos, dois filhos, eles têm pais diferentes. Nunca vai ser o mesmo pai e a mesma mãe. Por quê? Porque o pai que você era quando nasceu o primeiro era um. Quando nasceu o segundo, você já era uma outra pessoa. Você cresceu, amadureceu, teve experiências, você vai ser um outro pai e outra mãe. E assim vai. Então, os próprios filhos, eles enxergam os mesmos pais de modo diferente. E do mesmo modo, os próprios pais devem enxergar os filhos de modo diferente. Mesmo quando são gêmeos univitelinos, eles têm personalidades únicas. Então eu tenho que saber como eu vou conversar. Tem gente que não está pronta. Então o primeiro movimento é eu preciso ter empatia. E nesse processo da empatia, eu vou ter que desenvolver uma coisa nessa conversa com as pessoas, que é uma flexibilidade da comunicação. Como é que eu vou chegar para essa pessoa de forma a ser compreensível? Se você observar o fato de que Jesus estava lá numa época em que as pessoas tinham um nível de consciência baixo, e nem mudou muito de lá para cá, né? Vamos combinar. Ele tinha que contar várias histórias, fazer várias metáforas, usar de histórias e parábolas para apresentar conceitos complexos que ele não poderia falar de forma direta para as pessoas. Ele tinha que usar metáforas das pessoas que viviam ali, sabe? As muitas histórias que ele conta é para que as pessoas possam ter uma compreensão. Por exemplo, a ideia de um Deus que não é punitivo nem julgador, mas acolhe e chama para o crescimento. Aí ele vai contar, ele vai dizer, ó, Deus não vai punir porque você um dia saiu de casa e fez escolhas infelizes. Porque as próprias escolhas infelizes que você fizer já são, de algum modo, uma punição que você buscou. Ele ainda vai lhe maltratar. Ele não podia ficar nessa concepção. Ele vai e conta, ó. Um jovem pegou metade da herança, gastou tudo. Aí vai contar a história, a parábola do filho pródigo. Ele vai contar uma história para dar conta de um conceito da relação de Deus com a gente. Aquele pai é Deus nos acolhendo. Então, no mesmo modo, quando a gente vai conversar, é assim, tipo, muitas vezes eu vejo as pessoas dizer assim: "Ah, meus filhos quando eram, eles não fazem mais o evangelho lá em casa." A pergunta é: você faz o evangelho para os seus filhos? Porque se você tem filho adolescente, o evangelho tem que ser feito para filhos adolescentes. E evangelho com adolescente não é evangelho com criança, nem é evangelho de adulto. Evangelho com adolescente é fazer o evangelho na época que eles estão querendo lhe provocar, embater, discordar, lhe testar. E você tem que estar pronto para isso. Afinal, o evangelho dá substância para que você converse. Então você conversa, abre um debate. Evangelho com adolescente não é uma hora, é um texto, uma conversa e abre para o debate. Se você fica lá lendo uma mensagem atrás da outra, lendo o evangelho, não deixa ele conversar com você, abrir a boca, discordar, é claro que ele não vai mais fazer o evangelho. Porque você não teve flexibilidade de entender que um dia, quando você foi adolescente, você tinha um prazer de discordar de seus pais. Quem aqui não fez isso, gente? A gente já passou por isso. Então, se eu estou com filhos adolescentes, é para debater, conversa, abre lá, vamos lá, porque eu sou a favor do aborto, vai para o umbral. Não, não é assim que a gente faz. Por que que você é a favor do aborto? Vamos discutir? Qual é a sua visão? Ah, porque aí você começa a conversar, a ver a perspectiva do outro, deixa a conversa ir até o final, entender onde foi a concepção de mundo, por que chegou à conclusão, e depois, agora vamos conversar um pouco, vamos tentar entender essa perspectiva de um outro modo. Aí você conversa. Às vezes a gente hoje em dia tem dificuldade de ter diálogo na família, porque a gente não tem flexibilidade de conversar. As pessoas, elas entram nas relações, e quando o outro começa numa discussão, tipo, o casal está discutindo a relação. Quando você está numa discussão da relação, que é muito importante, necessária e saudável para um casamento estável, discutir o relacionamento é muito importante. Aliás, casais felizes são casais que têm muitas discussões sérias e vão aparando as arestas. Os que se calam se destroem. Tá? Começam a se maltratar, se humilhar, fazer piada, se cancelar, porque não falam. Tem que ter conversa difícil com respeito. Mas se quando o outro começa a conversar, eu já fico apenas planejando minha contra-argumentação, não estou escutando. Eu já fico planejando como é que eu vou dar o xeque-mate, porque me importa é vencer a discussão, não é escutar. E também quando eu vou falar, eu também tenho que entender que quando eu vou falar com a pessoa na casa, no caso de um casamento, eu tenho que falar para manifestar o quanto eu estou infeliz e não para deixar o outro infeliz também. Que às vezes a gente tem essa imaturidade. Eu estou chateado com você, então vamos conversar. E por que, que alguns casais não conseguem conversar? Porque a conversa é sempre agressiva. Se a conversa é para construção de soluções, é diferente. Então, é mais ou menos assim. Eu estou muito chateada com o que aconteceu na casa da minha sogra. Vamos dar um exemplo. Então, quando eu chegar em casa, eu vou pegar ela ou vou pegar ele para limão. Não é uma conversa. Porque eu estou querendo fazer o seguinte. Como eu fiquei muito mal na casa da sua mãe, quando a gente chegar em casa, eu vou fazer você sentir muito mal. E se você não tiver feito nada, eu vou puxar o Serasa de alguma coisa que você fez. Eu vou lembrar. Lembra naquele dia e puxa o Serasa todinho. Então não há maduridade. Então assim, ok, deixa eu te explicar o que aconteceu. Toda vez que eu estou na casa da sua mãe e ela faz uma piada comigo e você ri também, eu me sinto humilhada. Você tem que explicar para a pessoa como você se sente com o que ela faz e não fazer ela se sentir infeliz também. O problema é que a gente quer que o outro se sinta infeliz. As pessoas fazem isso com os filhos. Por exemplo, uma das estudiosas, criadoras da educação parental, duas psicólogas americanas, fiz o curso com elas. Elas dizem o seguinte, quem foi que inventou que para você fazer o seu filho se comportar bem, você tem que fazer ele se sentir mal? Percebe a lógica? Quem foi que inventou que para que seu filho se comporte bem, você tem que fazer ele se sentir mal? Você é ridículo, seu incompetente, que coisa feia que você fez. Claro, a gente faz isso, né, nem por maldade. A gente faz isso porque a gente foi educado assim. E a gente reproduz modelos. Mas o nosso compromisso com a vida, gente, é evoluir. É olhar o que funcionou na nossa família, repetir, e o que não funcionou, corrigir. Então eu não posso... que as pessoas reclamam, ah, os meus filhos não conversam comigo. Claro, você humilha. Você não dialoga. Você só dá sermão. Você não escuta. Eles não começam, não vão mais conversar com você. Qual é o problema? Eles vão conversar com alguém. E vão conversar com quem? O pior, podem conversar com alguém da idade deles, que não tem maturidade para nortear a vida. Então, eu tenho que ter flexibilidade para escutar. E eu tenho que tentar escutar, por mais que eu tenha vontade de pular no pescoço, respira e tenta não entrar no julgamento. Meu objetivo é fazer um movimento que a pessoa compreenda a vida. Então, eu olho para ela, escuto o que ela está dizendo, vejo o que ela está pensando, e quando eu vou contar sobre o meu mal-estar, eu tenho que me concentrar. Eu quero te explicar como eu estou me sentindo com o que você fez. Eu não vou fazer você sentir mal também para me sentir vingado no casamento. Então a gente saiu para jantar e de repente, no meio da noite, você contou um segredo do casamento. Me expôs. Acontece. Uma coisa que era só nossa e de repente você contou para todo mundo. Eu já fico mal. Aí chego em casa, ah, você não presta, você me humilhou. Não, ó, toda vez que você está no restaurante e você conta uma coisa que é íntima, me humilha. Não faça mais isso. A gente tem que explicar para as pessoas como a gente se sente e não querer que elas se sintam mal também, porque aí a gente não tem um diálogo. Então, o que Paulo está falando aqui é o seguinte: é como chegar a todos. E aí, uma outra coisa que a gente percebe é que o desejo de Paulo, e aqui falando de forma muito evangélica nesse sentido, é que a mensagem do evangelho seja universal. Que o Jesus que ele conheceu em Damasco e que ele continuou conhecendo nas múltiplas experiências dele, ao conversar com seus discípulos, ao ver a transformação que a própria vida dele passava, ao ter cada vez mais contato com Cristo, era imaginar como eu quero que a humanidade sinta a mesma experiência, tenha a mesma transformação e passe pelo mesmo crescimento. Mas eu não posso impor isso a ninguém. É, ide e pregai o evangelho a toda criatura, e não pregai o evangelho em toda criatura. Não é empurrando. E aí, nesse momento, de fato, lembrando uma frase atribuída a Francisco de Assis, que ela é muito lapidar: evangelizar sempre, quando necessário, usar palavras. A melhor forma de converter sua família é pelo seu comportamento. O seu comportamento é quem arrasta as pessoas. A sua transformação pessoal é quem cala as pessoas. Não é a guerra da narrativa. A gente está no mundo da guerra da narrativa. Um espectro político tem um lado que analisa o mundo de um jeito, aí o outro vê do outro jeito, e todo mundo fica nas suas bolhas, ninguém se escuta, você só consome produto da internet das pessoas que pensam como você, e o mundo está indo para um conflito. Porque as pessoas não querem dialogar. Simples assim, a gente está indo para um conflito. Porque ninguém quer se ouvir, só quer ter razão. Isso vai para um relacionamento, isso vai para a família, isso vai para a sociedade, para a geopolítica global. A incapacidade de conversar com as pessoas. Aí Paulo vai dizer o seguinte: eu quero ser tudo para todos, para que eu consiga manifestar para todos toda a transformação que Jesus trouxe na minha vida. E quando a gente é tocado por Jesus e ele começa a transformar a nossa interioridade e trazer a paz que o mundo promete e não entrega, mas não entrega mesmo. O mundo não entrega paz, entrega competição, exaustão, cansaço, concorrência, comparação. É isso que o mundo entrega. Quem entrega paz é Jesus. Quando você começa a sentir, você pensa: poxa, como eu queria que as pessoas também sentissem isso. Mas você tem que entender, elas estão dispostas a entender o preço que é sentir a paz de Jesus? Porque muita gente quer sentir a paz, mas não quer pagar o preço de sentir a paz. Ó, vinde a mim todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Opa, estou aqui, Jesus. Eu quero sentir essa paz. Eu quero sentir esse alívio. Aí ele continua: aprendei de mim, que sou brando e pacífico de coração. Ah, Jesus, aí não dá porque eu gosto de lacrar na internet. Não dá porque eu gosto de fazer comentários bem sórdidos nos posts das pessoas que eu odeio. Não dá porque eu amo odiar o político que eu não gosto. Mas eu quero sentir, sabe, esse alívio. Aí Jesus, não dá, porque você quer sentir o alívio? Então aprenda de mim, que é brando de coração. Aí você vai tentar pregar a paz, que foi a mensagem que foi lida aqui. Que os discípulos foram fazer a pregação, as pessoas rejeitaram, e Jesus bata as sandálias e vá. Ou seja, não fique jogando pérolas aos porcos. Não fique tentando convencer quem não quer ser convencido. Não adianta, não adianta. É o nível de compreensão espiritual, nível de maturidade emocional, nível de competência para mudar a própria vida. Porque a paz exige mudanças de comportamento. Lembra a música de Nando Cordel que a gente canta tanto, né? A paz do mundo começa em mim. Então não posso querer a paz e estar no conflito, não vai dar. Vai ser na base do Rivotril, vou dormir à noite dopado para ter paz, porque na verdade eu estou com a inconsciência compuando aí na minha vida. Então no fundo é, eu quero sentir esse alívio. Você quer ser paz? Porque não dá para sentir o alívio, não dá para ser assim. A pessoa que no final de semana frequenta o seu templo de confissão de fé, qualquer que ele seja, mas assim que sai, já entra na internet para lacrar, para odiar. Toda vez que você vê um post político, seja de um lado ou do outro, que você olha embaixo os comentários Se você ler 5 minutos, você é envenenado de ler. Você começa a sentir mal de ver o nível de ódio, de ressentimento, de desprezo pelo outro que cada um tem. Você fica chocado como as pessoas estão descendo a níveis assim. Claro que se você conversar pessoalmente com essa pessoa, ela não colocaria 10% que ela coloca no comentário do Instagram. Porque existe um fenômeno na internet que ela baixa a empatia. Então, às vezes, o que eu estou teclando ali no grupo do WhatsApp da família, ah, porque você não sei o quê, se você ligar, a pessoa baixa a bola. Porque como é um ambiente que não tem um ser humano mediano, o que eu diria para ele no WhatsApp é uma coisa que eu não diria presencialmente. Isso é muito importante a gente lembrar. Muita gente que lacra, quando você conversa pessoalmente, baixa a bola. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ela começou a ficar tensa e tal, aí eu liguei. Aí eu disse, eu liguei para você ouvir minha voz, para você lembrar quem eu sou, porque você está sendo tão grosso no WhatsApp. Aí a pessoa desculpa. Às vezes essa desumanização que os eventos digitais provocam na nossa vida aumenta o nível de ruído. E o convite de Paulo é o contrário, é para baixar o ruído para chegar a todos. É o chegar a todos. E aí ele também nos chama para uma missão, que é a missão de evangelizar, a missão de e chegar a vários corações. A gente para evangelizar não é necessariamente no templo de fé da gente. A evangelização é a conduta com que eu vivo a minha vida. É o professor que eu sou, compromissado, é o policial, é o médico, é o enfermeiro, é a fisioterapeuta, é a juíza. As pessoas onde elas estiverem, o que elas fizerem, elas podem fazer com compromisso de entender que ali é o altar de evangelização. Porque não adianta eu achar que evangelização é vir aqui, por exemplo, agora, ou na escola dominical evangélica, ou no catecismo católico, ou vir para a missa, para o culto, ou para a reunião aqui no centro, mas aí, segunda, no trabalho, eu sou uma pessoa sem ética como todo mundo. Eu sou uma pessoa perversa como todo mundo. Eu atendo mal as pessoas como todo mundo que trabalha comigo. Você está vivendo uma incoerência emocional. Você está tendo uma personagem de final de semana e o verdadeiro ser que você é aquele que você é de segunda a sábado. Conversão não é mudar de religião, gente. Conversão é mudar de atitude. É realmente mudar quem você é. Paulo vai fazendo esse convite. E aí, ele vai falar uma coisa, né? Que é a humildade, que é renunciar o orgulho do seu ego para ser ponte. Baixar a bola e conversar com as pessoas como elas são. Você tá, é muito comum quando eu pego Uber, às vezes o Uber me segue na internet. E aconteceu uma coisa bem engraçada. Eu peguei um Uber 3 da manhã, quando eu pousei numa cidade que fica vizinha a Curitiba, onde tem um aeroporto. E aí eu estava morto e cansado, muitas viagens. Hoje de manhã mesmo cheguei do Rio. E aí o Uber olhou para mim e fez assim: eu vi seu nome e imaginei que era você, porque seu nome é muito diferente. Disse, é, roçando o cringe, a minha mãe foi bem original, confesso. Então, eu te sigo na internet. Eu digo, ah, que legal. Você sabe que daqui para o seu hotel está dando 50 minutos? E eu doido para dormir, né? Aí eu, sim, sei. Então, é o tempo de uma terapia. Eu fiz, tá bom. Vamos nós, né? Jesus botou a missão, né? Vocês vamos embora, fazer o quê? Então, vamos lá. Demos um tempo de uma terapia. Então, ó Sandro, eu sou Uber, mas eu ganho mais dinheiro fazendo uma outra coisa. E eu vi uma palestra sua na internet que falava sobre o propósito e o sentido de ver que quando a gente sente sentido no que a gente faz, a gente consegue suportar o que a gente faz. Mas a outra coisa que eu faço, eu não vejo sentido nela, só que me dá mais dinheiro. Aí eu fiz, e o que é? Ele ficou sem dizer. Só dizia que dava mais dinheiro, eu pensei assim, meu Deus, eu peguei um traficante. Ai, meu. Eu fiquei pensando, né? Fui logo pro. Eu digo, olha, para eu lhe ajudar, eu preciso saber o que você faz. Morrendo que ele, de medo que ele dissesse que era verdade, que era isso mesmo. E o que é que você faz? Então, quando eu trabalho de dia numa casa de velórios, eu sou aquele profissional que pega as pessoas que morreram, leva para lá, higieniza o corpo, tiro os fluidos, tiro sangue, eu maqueio. Se foi um acidente, eu coloco o rosto no lugar, eu coloco um olho de vidro, tal, tal, tal. E me dá muito dinheiro, mas eu não vejo sentido nisso. Aí você pensa, ok, eu estou diante de uma pessoa que está apresentando para mim uma coisa que eu nunca pensei, não sei, que deve ser muito constrangedor. O corpo humano é a coisa mais linda viva, é a coisa mais chocante e morta. Essa é que é a verdade. E aí você pede ajuda a Deus, né? Me inspira aí, Pai, para poder eu conseguir explicar para Ele que tudo tem sentido. Que é, como é que eu converso com todos? Como é que eu chego a todos? É fácil falar na academia, por exemplo, aqui, mas com uma pessoa nessa história. Aí eu disse, vamos imaginar a segunda situação. Imagine que Dona Marta, que mora aqui em Curitiba, tem 5 filhos, e o mais novo de 18 anos saiu para a festa. E mãe e pai têm aquelas intuições. Que filho adolescente não escuta, porque diz que é drama. E Dona Marta diz para o filho assim, filho, escuta mamãe, só hoje, eu estou te pedindo, não sai, só hoje. Mãe, você vai, mas hoje não, estou sentindo o coração apertado. Isso é drama seu, mãe, não vai acontecer nada não. E ele sai, tem 18 anos, pega a moto, vai para a cidade, sai com os amigos. Na volta, uma pessoa bêbada passa um sinal vermelho e bate nele e ele morre. Eu já atendi no consultório uma história de uma mãe que chegou lá, filha única, que a menina estava indo para a universidade, o carro bateu. Bateu no mototaxista, o mototaxista voou e caiu em cima dela. Ele matou a filha dela. Foi o anteparo do mototaxista, foi o corpo da filha. Para nós que temos a visão múltipla das existências, a gente sabe que tem razões para tudo, mas chega a ficar sem propósito a vida de alguém que passa por isso. Como é que o cara voa numa multidão de alunos entrando na universidade e bate exatamente na minha filha, né? E aí eu disse, imagine então que essa senhora, a dona Marta, está em casa, ela não dormiu, aquela intuição forte de mãe, ficou para lá rezando, e de repente o telefone 3 da manhã toca e o coração dela já dispara, porque ela não queria ouvir o que, de algum modo, a intuição dela já dizia, que que o filho tinha morrido. E um policial da cidade liga, oh, infelizmente, a gente está aqui, seu filho morreu num acidente. Aí você está lá na casa do velório de manhã. Aquele rapaz sai do IML e vai para suas mãos. Você não conhece ele, não tem afeto, não tem conexão afetiva. No entanto, você cumpre o seu papel. A pancada foi tão grande que o capacete estourou e metade da massa encefálica saiu, houve abertura craniana. E você vai lá num corpo que você não tem afeto, mas cumprindo o seu papel, você recoloca a cabeça, você coloca um olho postiço. Você fecha, você maqueia. Para quando Dona Marta chegar de manhã e pela primeira vez ver o filho no caixão, ele ao menos se parecer com o filho que ela viu antes e abençoou pela última vez. O que vai tornar o luto dela menos chocante, porque você cumpriu um papel. Ou seja, tudo que a gente faz tem um lugar no mundo de evangelho, de ajudar a coletividade. E ao mesmo tempo, eu quero explicar para vocês que a gente, em qualquer circunstância, pode conversar com as pessoas e, claro, levar em consideração o que elas estão vivendo. É tentar viver a experiência delas, é tentar entender. Para quem deu aula, a gente sabe, você que é professor sabe. A gente tem cada ano uma turma diferente, entra, a gente começa a conversar, percepções diferentes. Eles vão mudando. As gerações vão mudando a forma como elas enxergam o mundo, você tem que se adaptando ali. O que você falava com o menino de 7 anos, há 5 anos atrás, não serve absolutamente mais nada para o menino de 7 anos hoje. Não é nem 5 anos, dá 2 anos tem uma mudança assim de visão de mundo muito absurda. Você está sempre ali se adaptando. Né? Agora, o que que a gente pode pensar aqui, para além disso que eu falei como óbvio aqui, que outras coisas eu posso pensar? Ok, Rosana, me fazer tudo para todos, para entre todos salvar alguns. Qual é o risco de, nessa tentativa, eu perder minha identidade? ficar tão, digamos assim, tão disponível para todo mundo que eu termine perdendo quem sou eu. Sabe? Como é que eu vou lidar com a minha própria interioridade? Porque eu preciso manter minha própria visão de mundo. Fazer-se tudo para todos não é perder a sua própria visão de mundo e sua identidade. Não é perder seus valores. É entender que até para que você entregue seus valores para as pessoas, você tem que chegar ao coração delas. Não é concordar com tudo que o mundo diz. É entender que para chegar a esse mundo que diz todas as coisas, você tem que ter essa flexibilidade, essa empatia evangélica. E aí você começa a dialogar. Mas vai chegar um ponto em que na conversa, você vai dizer, olha, eu respeito a forma como você está vendo a situação, mas não é assim que eu enxergo. Eu estou te oferecendo uma visão, ou um conselho, ou uma orientação, a partir da minha perspectiva. Não estou te dizendo que eu sou o dono da verdade. Mas é assim que eu vejo. E eu não vou abrir mão da minha forma de enxergar o mundo. Eu não vou deixar de ser eu para agradar. Porque aí não é mais alguém que está tentando elevar a consciência do outro. É alguém que está se despersonalizando para agradar o outro. E é uma diferença. Entre se despersonalizar para ser agradável e entre tentar conversar para ajudar o indivíduo. Então a gente tem que ter esses limites. Senão a gente dilui a personalidade. Uma outra coisa que Paulo fala aqui, é que, e coloca para a gente, é que no momento em que ele se faz tudo para todos, e se faz fracos para com os fracos, é se tornar vulnerável. Ontem, Bernardinho recebeu a notícia que ele pediu, antes de entrar no jogo, que a mãe tinha morrido. Ele tinha um jogo, estava do outro lado do mundo, na Ásia, não sei que país era exatamente, e ele começou a entrar no jogo e ficou segurando o choro dele. E muita gente comentou na internet isso, né? E eu fiz o comentário dizendo o seguinte, a verdade, ele pediu para saber a notícia, e no fundo, ele estava ali fazendo uma homenagem, porque Bernardinho é quem, se não fruto de um pai e de uma mãe? A nossa vitória não é nossa vitória, a nossa vitória é das pessoas que nos antecederam, que nos educaram, que nos deram de mamar, que botaram a mão para frente baixar. Não é uma pessoa que vence sozinha. Tem muita gente. Ali ele estava homenageando a mãe dele. De certo modo, ele estava evangelizando. Sabe de que modo, Machado? Eu continuo cumprindo meu papel aqui. Minha homenagem a essa mulher é ser quem ela sonhou que eu fosse. Minha homenagem à minha mãe é ter me tornado o homem que ela me tornou. A todo momento, nós podemos ser essa pessoa, mostrar a vulnerabilidade, a humanidade dele ali, alguém que sempre, na seleção, alguém que briga, que, sabe, já fiz palestra com ele, que é brabo, isso aqui, mas ali era um ser humano, era um homem com toda a memória. Imagina quantas cenas não passou na cabeça dele, da infância, da adolescência, de saber que ele era técnico de uma seleção que já foi campeão olímpica, mundial, medalha de ouro, porque um dia a mãe ensinou ele a andar, como o pai também. Os professores ensinaram ele a cobrir letrinha. Alguém levou para o clube para jogar as primeiras bolas. É esse filme que passa. É perceber isso. A nossa vulnerabilidade faz isso. Quando a gente chega para outra pessoa e diz assim, eu estou me sentindo triste com o que você fez. Em vez de, você é um sacana porque fez isso comigo. Eu estou apurando ponto para o diálogo. Eu estou mostrando a minha vulnerabilidade. É claro. Eu faço isso para quem tem maturidade e merece. Porque se eu fizer isso para a pessoa errada, ela vai me manipular e me usar. Eu não faço isso com um narcisista. Porque ele não vai te escutar para te ajudar. Vai escutar para colher informações sobre você, para usar contra você, para te humilhar, para te destruir. Eu faço isso com pessoas que têm um mínimo de decência e que querem uma relação mais madura. Uma outra coisa que a gente percebe aqui é essa dimensão psicológica estratégica que ele tem, né? De abrir caminho para escuta. Como é que eu faço isso? Como é que eu olho para o indivíduo e convido ele para que ele fale comigo? Se tem uma coisa fundamental nesse momento, é você me garante que aquilo que eu vou trazer para você, da minha cota de dor, ficará entre nós? Ou você vai me expor depois? Hoje, por exemplo, é muito comum a gente escutar adolescentes nas escolas dizerem que os pais não os escutam. Mas os pais não me escutam, gente. Escuta isso em escola? Muito. Só gritam. Na música Há Tempos, de Renato Russo, que é uma música meio que profética sobre o tempo que a gente está vivendo, num dos trechos, ele vai dizer o seguinte: dissestes que se a tua voz fosse escutada, acordarias não somente a tua casa, mas a vizinhança inteira. Se as pessoas te escutarem, muitos não falam porque você até às vezes está acolhendo na escuta, mas logo depois você vai para a sala da casa e conta para os irmãos o que o outro falou. Expõe. Cada filho tem o seu consultório pessoal com você. É só entre você e aquele filho, não tem a ver com a família. Tem papo que é só sobre duas pessoas. Não exponha alguém que te desabafou com o coração sangrando. Já é muito doído você chegar e conversar com alguém. Uma das coisas que mais, digamos assim, faz parte do nosso treinamento enquanto terapeutas, e nós somos terapeutas uns dos outros, mesmo que não tenhamos uma carteira do Conselho de Psicologia, quando alguém desabafa com você, ela espera o mínimo da ética humana de você não espalhar o segredo para ninguém. E às vezes você talvez não saiba o que você vai dizer também. Você também pode dizer para a pessoa: olha, sinceramente, eu nem sei o que te dizer, mas eu estou te escutando. E quando a gente escuta, tem um poder sobre a vida do outro, gente. Escutar é curativo para quem está sendo escutado. Você nem sempre tem que dar uma solução. Porque muitas vezes você não sabe o que faria no lugar daquela pessoa. A verdade é essa. Quando a gente está com alguém que a gente ama, a gente já passou, acho que quase todo mundo aqui já foi se despedir de alguém que ama no cemitério. Eu acho que quase todo mundo aqui já foi para o velório de algum amigo ou de algum parente. E a coisa mais comum é, tem hora que você não sabe o que dizer, só fica lá. Às vezes o silêncio é o melhor conselho, um silêncio respeitoso, sabe? Sem frases prontas, sem querer criar soluções mágicas, sem achar que uma vida complexa, cheia de dores, se resolve com a frase de para-choque de caminhão. Ou, pior, mas se fosse comigo eu faria assim. Mas não é com você. Não é sua história, não é sua dor, você não está lá. Você não sabe o que aquela pessoa tem de complexidade para estar passando por aqui. Então, o seu conselho, se fosse comigo, não é assim que funciona. Se eu fosse você, eu não estava pedindo conselho, eu estava fazendo como você. É igual quando a pessoa faz assim: o que Jesus faria no seu lugar? Aí você faz: eu sei o que ele faria, mas eu não sou Jesus. Eu quero saber o que eu dou conta. Jesus perdoaria, mas eu não consigo ainda. Jesus andaria com o inimigo, mas eu não consigo ainda. Jesus daria outra face, mas eu não estou conseguindo ainda. Então eu quero saber no meu limite aqui agora. Ó, Paulo, eu fiz-me fracos com os fracos e fiz-me tudo para todos. Ou seja, vamos conversar com as pessoas no nível que elas estão. Não é sobre impor conselhos e regras e frases. E eu faria assim. Como é que a gente pode construir isso juntos? E o que a gente pode fazer? Mas a coisa mais impactante que eu acho que tem aqui em Paulo, e é o que mais mexe com o nosso coração, é que ele diz o seguinte: eu fiz-me, e vou puxar a citação inteira novamente, só para a gente pensar, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. É frustrante para a gente, porque a gente queria salvar a todos. A gente queria que todos os alunos entendessem a importância da educação. A gente queria que todos os pacientes se curassem. A gente queria que todos os filhos fossem maduros. A gente queria que todos os parentes se amassem profundamente, se perdoassem. Mas não é a realidade do mundo que a gente está. Aceitar isso, a gente consegue alguns, não todos. Por isso que a gente repete, fala, insiste, educa. A mesma coisa vale para a nossa própria interioridade. Tem áreas da nossa própria interioridade que a gente consegue mudar e melhorar, que a gente sente que avançou. E tem outras áreas que estão estacionárias. Às vezes é frustrante perceber, eu avancei tanto aqui, mas aqui eu estou parado na marcha. Não consigo avançar. E essa paciência consigo, essa aceitação compassiva, de olhar para a própria vida e pensar assim, não, mas eu vou continuar insistindo, porque muitas vezes é a força que eu adquiro na experiência de conseguir mudar aspectos que antes estavam difíceis, vão me dando um know-how, uma competência, uma habilidade para que depois eu possa enfrentar essa área mais complexa da minha vida. Assim também é que muitas vezes, no ambiente em que eu frequento, na vida familiar, nos amigos, enfim, eu tento construir um relacionamento mais saudável com alguns, para nesse aprendizado ganhar força para conseguir fazer isso com outros. Mesmo assim, não vai dar para todos. Você não consegue resultado com todas as pessoas. E paciência, porque é a vida. Se aveste não, porque amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Amanhã pode dar certo, amanhã não. Como diz a música, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a evangelizar. Vivendo e aprendendo a conversar. Vivendo e aprendendo a chamar para o diálogo, mas nem sempre ganhando. Nem sempre perdendo, mas continuando a dialogar. Nem sempre convertendo, mas continuando a evangelizar. Nem sempre se transformando, mas continuando a insistir. Mulher, cadê teus acusadores? Não estão aqui, Senhor. Vais e não voltes a pecar. Insista na mudança. A mudança que começa em mim, a mudança que começa no outro. Portanto, olhar para cada pessoa que está ao nosso redor e se perguntar se eu estou conversando com ela ou se estou querendo convencê-la, impor meu modo de vida. Se eu estou dizendo como me machucou ou se eu estou querendo humilhar a pessoa para ela se sentir tão mal como ela me provocou. É maturidade no diálogo e disponibilidade espiritual para a convivência. É, no fundo, um convite para a inteligência emocional no ápice. Ser tudo para todos, para entre todos, salvar alguns. É desenvolver-se como pessoa nessa construção. Esse é o convite que nosso querido Paulo nos faz essa noite.